Dance. Right now. Acordei na disposição, botei o melhor pano e tomei uma decisão. Levanta e joga o jogo do jeito que veio, se não o jogo que te joga faz escanteio. Encarei o espelho e a pergunta que veio foi: o futuro era só isso mesmo? Tá de sacanagem, tomei um copo de café forte e saí na rua com essa fé enorme. Vou na malandragem, não na sorte, porque eu sempre soube quem matou o bichote. O bagulho é bruto, a missão é insana. Ou cê vira suco ou é Tony Montana. Grana, grana, grana, olha meu futuro. Se eu não achar uma dama pra me acompanhar em tudo, deixa só na cama, porque é nós contra o mundo. Porque minha bona é a nove quando eles contam o lucro. Cafetina seu mundo, hey. Cafetina seu mundo, hey. Cafetina seu mundo, hey. Cafetina seu mundo, hey. No mundo tudo tem preço. Grana, cafetina, as putas elas vêm mesmo. Eu não quero amar, eu só vou fazer um sexo. Um dia eu vou te deixar só com meus versos. E cê vai me ter amor, só que tardio. Quando me faltou, você que partiu. Agora o mundo é minha vagabunda. Grana, cafetina, eu tô alto na rua. Isso que é vida, agora sim, maravilha. Dentro do fumê eu não quero nem ver polícia. Rolê na pista, é pra beirar essa mina. Me motiva tipo uma anfetamina. Cafeína no drink, grana, grana me traz. Essas drogas legais, ilegais que me faz. Sente a vida no stream, também traz problema. Mas acaba os que eu já tive demais. Cafetina seu mundo, hey. Cafetina seu mundo, hey. Cafetina seu mundo, hey. Cafetina seu mundo, hey. Olha a cara dela, louca. Ela me encarou bem, ela me chamou, vem. Já tô lá, riso de palhaço. Lágrimas em tatuagens, vindo se entregar tudo, vestindo só a maquiagem. Eu quero aproveitar em dobro, o que ela traz é tão bom. A noite vai valer o jogo, o que ela traz é tão bom. Eu vou dizer que é tão bom, eu vou dizer que é tão bom. O que ela traz é tão bom, o que ela traz é tão bom. O que ela traz é tão bom, o que ela traz é tão bom. O que ela traz é tão bom. Olha o Pereira, olha a mulher que tá do lado do Pereira. Beleza. Olha o carro do Cenoura, mulher. Então a gente começa quando? Agora. Cafetina seu mundo, hey. Cafetina seu mundo, hey. Cafetina seu